Você não mereceu, safado, o amor que eu te dei. Você se separou de mim. Quase que a minha vida teve. Agora eu nem quero lembrar que um dia eu te amei e sofri e chorei. Eu sofri, mas eu chorei. Não choro mais. Eu quê? Não, eu sofri, mas passou e eu chorei. Não choro mais. Não. Eu disse que sofri. Mais uma vez eu chorei. Baixinho agora. E sofri. Subiu, eu chorei. Mais alto, eu sofri. Não. Subiu de novo mais uma vez. E chorei. Eu sofri. E chorei. Eu chorei. Agora passou, eu sofri. Agora passou. Eu não choro mais. Eu tô feliz aqui com todos vocês. Não choro mais. Eu sofri, mas passou e eu não choro mais. Eu chorei e sofri e chorei. Obrigada. Valeu.